No canal 2, abrem-se agora as portas da Catedral do Fado. Silêncio, o silêncio faz um grito e o corpo todo me dói. Deixai-me chorar um pouco. Os grandes fados. Os grandes fadistas. O momento em que o fadista, o poeta, a guitarra e a viola têm o seu tempo de antena. Catedral do Fado, com a apresentação de Joana Santos. Boa tarde. Seja bem-vindo ao programa Catedral do Fado aqui no Canal 2 da Rádio Antena Web. Eu sou a Joana Santos e estou consigo para juntos ouvirmos as guitarras, violas e poetas e fadistas que juntos constituem o nosso fado, a nossa maravilha portuguesa. Esta nossa edição vai começar de uma maneira muito especial, mas antes de lhe dizer como, deixo-lhe o nosso já conhecido e-mail para onde pode pedir o seu fado. geral.radioantenaweb@gmail.com ou então escreva-nos na nossa caixa de comentários em canal2.radioantenaweb.info. Diga-nos o que quer ouvir e nós passamos aqui com todo gosto. Como eu disse antes de dar os nossos contactos, vamos começar de uma maneira especial. Trago-lhe um fado de uma menina, hoje já deve ser uma mulher, e uma grande mulher. Chama-se Andreia e traz-nos o fado Menino Órfão. Este fado, devo alertar, que não tem muita qualidade sonora, derivada de ter sido recuperado por nós. Retirado, se eu não estou em erro, de uma cassete e para além disso já com muitos e muitos e muitos anos. E por isso é que eu digo que esta menina aqui a cantar para nós já deve ser uma mulher. Logo depois de Andreia, que nos traz Menino Órfão, ficamos com Fado do Sobreiro, na voz de João Brasa. E terminamos esta seleção com Maldito Fado, na voz de António Melo. São estes os nossos três primeiros fados, os três primeiros fadistas, aqui na Catedral do Fado, sempre, sempre, em português. Espinhos, mas não desiste. Menino, ó.

retratar a própria vida naquela canção dorida a que o mundo chama fado. Ser assim, colher rosas no jardim, pelas próprias mágoas regado, retratar a própria vida naquela canção dorida a que o mundo chama fado. Seja à noite e penitências meus fados, e pense que neste voto de solidão e distância vou cantando os meus pecados, e pense que neste voto solidão e distância vou cantando os meus pecados. Entrega a guitarra ao hino que acompanha o desterro que a mim próprio impune, e partida de vibrar é dela que hei de fazer as tábuas da minha cruz. E partida de vibrar é dela que hei de fazer as tábuas da minha cruz. Na minha crença fadista que a noite vestiu de negro, os sinos são alegria, são esperanças que anunciam que no meu tempo vazio vens rezar a Ave Maria. São esperanças que anunciam que no meu tempo vazio vais rezar Ave Maria. Gostava de saber se há de noite ou se há de dia que gosto de viver prazer e alegria. De dia tenho o mar, tenho o sol e o seu calor. À noite tenho amor, as estrelas e o luar. Não sei qual é melhor, nem os quero separar. Dia cria a noite, de noite cria o dia. No meio desta incerteza, escolher não me atrevia. Se o dia vem primeiro, logo a noite vai depois. O tempo é passageiro, por isso eu quero os dois. De dia tenho o mar, tenho o sol e o seu calor. À noite tenho amor, as estrelas e o luar. Não sei qual é melhor, ambos têm magia. Eu gosto é de viver. E chegamos ao fim desta nossa edição de hoje do programa Catedral do Fado. No próximo fim de semana estamos de volta aqui ao Canal 2 de Rádio Antena Web para trazermos mais duas edições, uma no sábado e outra no domingo, às 12 horas, aqui para si. Acompanhada, claro está, pelas nossas guitarras, violas, poetas e fadistas, eu cá estarei para lhe trazer então grandes momentos musicais, música totalmente portuguesa, o fado. Eu sou a Joana Santos e foi um prazer enorme estar consigo. Acredite que é sempre um prazer trazer-lhe aquilo que faz parte da nossa cultura. Vamos terminar este programa com dois fados e terminamos com Ada de Castro, a Rosa de Alfama. E para terminar, com um grande fado, Mariana Bobon, que nos traz Grão de Arroz. Duas fadistas inesquecíveis, com dois fados inesquecíveis. Antes do ponto final, digo-lhe, ou melhor, relembro-lhe o nosso e-mail para onde nos pode escrever: geral.radioantenaweb@gmail.com ou então na nossa box de comentários em canal2.radioantenaweb.info. Desejo-lhe tudo bom, uma boa semana e até ao próximo sábado. apego que a paixão lhe pôs é tão pequeno como um pequenino grão de arroz. Silêncio, o silêncio faz um grito.